É o mais recente disco da dupla norte-americana The Heliosequence. São um nome habitual por este lado. Ouvimos Open Letter, um dos temas fortes do álbum Negotiations. Também a música do coletivo folk Little Tybee e o álbum de estreia do casal Owned by Hovercraft. Are We Chameleons? A resposta no decorrer desta hora. Lado B 321. Bem-vindos. Thank you. Lado B. Take the fear out of me. I won't cry for the wicked man, no cry for his son. I'll probably move his bullets and give him back his gun. And when he dies for territory, you see, I just hold fun. Cause after all, stripped of everything, skin and flesh, I'm only human. And my blood, it drips a little bit blue and a little bit red and a little bit blue. Tema do LP Between the Weather and the Sea, do britânico Graham Coop, no projeto Berquin Jersey. Antes Carmen Villain, A ex-modelo foi capa da Vogue e da Marie Claire, agora dedica-se à música e já tem um álbum de estreia, chama-se Sleeper. E mais música nova, Bring You Back, de dupla Beacon, de Brooklyn. O álbum de estreia chamar-se-á The Ways We Separate, sai no final de abril. Depois outra dupla, os Javelin, com o novo High Beams, um belíssimo disco ao qual iremos voltar. E ainda Love Skills, also known as Richard Spitzer, com o EP Multiplicity. Todos os detalhes em pestafm.com. Lado B. Discos mais aguardados por aqui e não desiludiu. Truly Alive, a estreia dos Mitzi, quarteto australiano de Brisbane. E na mesma onda, mas de Sydney, uma das referências do ano passado. Os Panama com o EP It's Not Over. Take me back to the

sai dia 1 de Abril com o nome The North Borders. Marca o regresso do britânico Simon Green no projeto Bonobo. Antes da Califórnia, música nova dos Chick Chick Chick, ouvimos Slide, do álbum Thriller. Eles vão estar presentes num dos festivais de verão portugueses. Para o fecho, uma das malhas de Transitions, álbum de 2012 de mais uma dupla e também da Califórnia, os L1011, com Yellow Bridges. Transições e pontes amarelas. Assim se encerra mais uma temporada outono-inverno do Lado B. Lado B, um programa de Pedro Esteves.